Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Parabéns, ó brasileiro, já com garbo varonil. Do universo entre as nações, resplandece a do Brasil. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Dá licença, meu. Contar histórias e fatos de Foz do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Amigo Vita, que fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção Samila Araújo. Oferecimento Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. E Mineração Maracaju, referência em extração, transporte e comercialização de areia. Histórias e Memórias. Bom dia, Foz do Iguaçu e região. Buenos dias, Paraguai e Argentina. Bom dia, Jorge Pegoraro. Bom dia Rita Araújo, bom dia Samela, bom dia Márcio Barreto, bom dia Foz do Iguaçu e região, todos os nossos ouvintes que estão no feriado hoje, né? Feriado gostoso, feriado prolongado aí de 7 de setembro, nossa Semana da Pátria. Foz do Iguaçu recebendo muita gente, muitos turistas, como é de se esperar, né? Sempre nos feriados. Parque Nacional do Iguaçu ontem já com 7 mil visitantes, ontem no sábado, hoje já esperando aí por volta de 10 mil pessoas aí visitando o parque. Isso é muito bom para Foz do Iguaçu. E hoje, Rita, nós temos duas pessoas muito especiais aqui. Todo domingo é especial, né, de entrevista, mas hoje muito especial porque são amigos. Não é nenhuma entrevista, né, é mais um bate-papo nosso aqui. Mas eu estou aqui com dois empresários de Foz do Iguaçu. Eles também por muito tempo trabalharam voluntariamente no Rotary Internacional, que é o Paulo Camargo e o Altino Voltolini, dois amigos, dois empresários de Foz do Iguaçu, que vão estar contando para a gente aqui a sua história de vida também, sua chegada da família em Foz do Iguaçu e o trabalho também que eles desenvolvem aí na cidade e na região. Vamos dar um bom dia já para eles aqui, né, Paulo? Vamos começar com você, que está na minha direita aqui, o Paulo Camargo. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Jorge. Tudo bem, Rita. O companheiro Altino aqui presente, os demais aqui no estúdio. Um bom dia para os ouvintes da Rádio Transamérica e desse programa Memórias e Histórias de Foz do Iguaçu. Para nós, Jorge e Rita, está sendo uma satisfação em poder estar com vocês hoje nesse fim de semana de feriado prolongado, para tentarmos passar um pouco do que é a nossa organização, o Rotary, falar dessa história, dessa entidade aqui dentro de Foz do Iguaçu, suas ações, seus feitos, né? Fico muito feliz e agradecido antecipadamente pela oportunidade de poder estar aqui com vocês, Jorge e Rita, e com os ouvintes de casa. Eu que agradeço, nós que agradecemos do programa Histórias e Memórias, você sair lá da família, do aconchego do lar e vir aqui com a gente conversar um pouquinho. E o Altino, meu amigo Altino, do Hotel Recanto e outras empresas de Foz do Iguaçu, um prazer estar recebendo você aqui no nosso estúdio, Altino. O prazer é meu, eu fico muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Eu quero também deixar meu bom dia aos ouvintes da Transamérica e a todos aqueles que admiram o trabalho voluntário e principalmente as pessoas que aprenderam a amar Foz do Iguaçu. Eu diria o seguinte, Foz do Iguaçu nos recebe de uma forma tão maravilhosa que eu creio que todos aqueles, assim como eu vim a Foz do Iguaçu para ficar 60 dias e estou quase 60 anos. Isso é muito bom e eu fico feliz por ter tomado essa decisão. Então, bom dia a todos e um bom trabalho. Uhum, quem Olha fica aí. Feliz sou eu. Já sentiu, né, Rita? Já senti, ah, maravilha. Antes de a gente começar a bater um papo com o pessoal especial aqui de hoje, eu quero mandar um abraço muito grande ao pároco da nossa igreja que está aniversariando hoje, que é o padre Vincent Adaikala Sami. Ô, nominho, padre Vicente, que quero que tudo de bom na tua vida, padre Vicente, continue com essa energia de deixar a nossa igreja cada dia melhor, porque tem que ter muita força de vontade para aguentar aquele tranco ali, né? Então, padre Vicente, para você, milhões de anos à frente. Um abraço do Histórias e Memórias. E aqui eu acho que todos conhecem, né? O padre Parabéns, Vicente. Né? Parabéns, padre Vicente. E, aliás, um grande trabalho, né? Que o padre Vicente e o padre Mariano, né? Desenvolveram Isso. lá na reforma da nossa igreja São João Batista, né? É um Parabéns. Indiano, né? Vem indiano, lá da foi. Índia, vem aprontar aqui, né? Deixar a nossa igreja mais linda. Isso aí é muito importante. Eu digo ele porque é ele que fica cutucando os paroquianos, né? Fica perturbando 24 horas. Vem aqui, me dá. Lá vem aquele turco, chamam ele. Ele vai me pedir dinheiro. Mas se não for assim, como é que sai, né, Altino? É Fica complicado, bom. Né? Aliás, eu quero deixar meu abraço também, padre Vicente. Uma pessoa maravilhosa. E além do mais, o Pegoraro, ele tem uma grande vantagem. Ele é santista. É verdade. Nossa, é verdade. Tá ele lá. Tá sempre com a camisa dele, sim, com a bandeira, né? Sempre sim. torcendo pelo Santos. Que beleza. A Rita aqui, viu, Tino, adora futebol. A Rita é a maior fã de futebol da Transamérica. Uhum, tá bom. É, já. Uhum. Que futebol, que isso? Parece que o Brasil jogou ontem também, Rita. Ah, mesmo? Quem? O Zico, o Pelé, o Sócrates? Se fosse essa seleção, nós estaríamos bem. Verdade. Então, vamos lá, né? O que nós temos de brinde hoje no nosso programa? As participações já estão abertas, o WhatsApp 88282828, fanpage da Transamérica Foz e o telefone fixo, gente, 3028-2828. E os brindes são um bolo da Bolo Brasil, um yakisoba do Bar do Japa, o melhor yakisoba de Foz do Iguaçu, com certeza. Vocês têm que... Bar do Japa. Nossa, o Bar do Japa, né? Então, vale a pena. Passeio com direito a dois acompanhantes no Museu de Cera, passeio com direito a dois acompanhantes no Vale dos Dinossauros, passeio com direito a dois acompanhantes no Maravilhas do Mundo, terço da Teia Bijuterias Católicas, gravata da Sadi Magazan. Muito bonita aquela... gravata, nossa, né? As gravatas lá do Sadi estão de parabéns. Dá vontade de usar a gravata. Podemos participar também do sorteio, não? Para ver se ganhamos a gravata, não? Não. Então, hoje, só para colocar, né, nossos entrevistados aqui, tanto o Altino quanto o Paulo, vão sortear, né? No final do programa, Isso. eles fazem o sorteio Vocês dos nossos sorteio. Ouvintes. Uhum. Então, nossos ouvintes participem aí através do WhatsApp, né? 88282828. E através do telefone, que a Rita gosta de escutar o barulho do telefone, 3028-2828. E concorra aí a um dos prêmios do nosso programa Histórias e Memórias. É isso aí. Ah, Rita, você esqueceu. Você pode colocar também aquela diária com o casal no Recanto Cataratas, viu? Oh, maravilha! Márcio, cadê o aplauso Nossa, aí, Márcio? Aplausos, Márcio! É isso que eu gosto, viu? Não, que maravilha! Cada participante do nosso programa é especial por isso, né? Olha aí. Aplausos para o Altino, Recanto Cataratas. Ah, esse nós vamos concorrer. Também eu vou querer participar. Ah, nós vamos ter que participar, isso não dá para fugir, não. Aliás, o Recanto está um hotel maravilhoso, né, Altino? Está de parabéns também, todos os seus sócios também lá, né? Sabemos que você fez um trabalho lá excepcional lá na reforma, né, do hotel e agora recebendo grandes eventos também, né? Uhum. Aqui em Foz do Iguaçu, né? Eventos aí para 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, né? Maravilha. Eu sou suspeito de falar, mas realmente ficou. Acho que o espaço ficou maravilhoso. E logicamente será um prazer receber ganhador do prêmio lá, para que ele curta um pouquinho. Viu que bacana? Isso bacana. Aí é ótimo e faz parte de Foz do Iguaçu. Tudo que faz parte de Foz do Iguaçu, Altino e Paulo, vale. Amo. Eu sou uma iguaçuense fanática, sou mesmo. E assim que tem que ser. E obrigado a vocês, né, por terem, estarem em Foz, assumirem Foz do Iguaçu como sua cidade, se dedicarem, né, a Foz do Iguaçu. São empresários aqui e eu tenho o maior carinho por vocês, desde já, o maior orgulho. E antes de começarmos, assim, a conversar com eles, eu quero oferecer, eu, a Samela, o Márcio, vamos oferecer ao aniversariante da semana, o Jorge Pegoraro, uma música. Pode falar, dia 1º foi o aniversário do Jorge Pegoraro e eu bem perdida, né? Abriu mesmo. Eu achava que era do casamento, é também tudo junto, né? Tudo junto, casamento. Meu Deus, mas agora vai o parabéns, assim, abraço apertado pro meu amigo e partner, Jorge Pegoraro. Vamos de Rod Stewart. Histórias e memórias. Tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. Talk about it, how you broke my heart. But if I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, I stand all alone with the shadow, hide the colors of my heart, blue for the tears, black for the night, feels the stars in the sky, don't mean nothing to you, they're a mirror. Just a little bit longer. If I stay here, won't you listen to my heart? Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Bom, tenho que agradecer, né, essa música especial dedicada à minha pessoa, aos meus 54 anos, né, Altino? A música, o Rod Stewart foi um cantor que influenciou bastante, né, a minha bastante. Juventude, já que já se vão aí alguns anos. Então. Mas muito obrigado. Obrigado, Rita. Obrigado, Samila. Obrigado, Márcio. Aí. É, a Yáscara hoje não está presente com a gente, né? Foi na festa da família Bresolim, lá em Espumoso, Rio Grande do Sul. E, Paulo, sei que você tem também aí bastante parentes lá, uma afluência gaúcha muito grande, né? A Yáscara me telefonou ontem à noite dizendo assim, olha, aqui eu estou aqui na casa do Ney Chassô. Lá em Itapera, Ney Chassô, que foi médico aqui, dermatologista em Foz, por muitos anos, né? Tá morando numa chácara lá em Itapera, Rio Grande do Sul. Seu tio aqui tá acendendo a lareira, que nós estamos morrendo de frio. Tô enrolado aqui num cobertor aqui. Ei, Rio Grande do Sul, né, Paulo? É verdade, é das minhas origens. Até tenho essa amizade, afinidade com a Yáscara, com a família da Yáscara, a família Bresolim, a família Chassô, porque nós somos conterrâneos. Eu também sou natural de Espumoso. Assim como a Yáscara, as manas dela, o seu José Bresolim, pai. E ali o doutor Ney é filho de um dentista Isso de Itapera e que atendia a nossa família. Então, foi prefeito, foi um líder político em Itapera. E existe, só por curiosidade para contar, o seguinte. Espumoso e Itapera era uma rivalidade muito grande. Sabe essa coisa de cidadezinhas pequenas e próximas? E que tem uma história que quase que o Ney, eu vou falar isso aqui na rádio, nem foi aceito na família para casar com a... Com a Rosita. Com a Rosita, porque ele era de Itapera. E aí deu todo esse problema de que não se admitia, né? Os meninos de Espumoso não namoravam as meninas de Itapera. E as meninas de Itapera não namoravam os meninos de Espumoso. Diz que quando saía baile lá era complicado, né? Era bem a rivalidade. Jogo de futebol, então, terminava em peleia, como diz o gaúcho. Mas é isso, todos nós bebemos lá da fonte, nos banhamos nas águas do Rio Jacuí e... como a vida segue, seguimos para destinos e que nos levaram para um lugar bem longe, né? Bem longe, aí você veio beber água do Paranazão. É verdade. É, né? Eu já sou, assim, tipo, da terceira leva de gaúchos que saiu do Rio Grande para vir desbravar aqui o Paraná e Mato Grosso. E já tinha parte de minha família aqui morando no Paraná. Foi quando eu terminei lá os meus estudos de segundo grau, daí vim primeiramente em Cascavel. É, me lembro ainda do tempo da Fecivel, onde fiz meu curso de administração. É, Fecivel que antecedeu a UniWest, né? UniWest, é isso aí. E quando eu vim para Foz, já foi lá por 88, que cheguei aqui nessa cidade, que também fui acolhido para desenvolver minha atividade profissional. E Foz, eu sempre digo, é uma cidade que recebe muito bem... os forasteiros, até por causa dessa vocação assim, de turismo, de a gente querer bem para as pessoas que chegam de fora. E por isso que fui ficando aqui, me permanecendo, criando raízes, casei, minha esposa Cleide, minha filha Lara, meu filho Gabriel também, que já são natural aqui da Foz do Iguaçu. Da terrinha. E é esse amor que se pegou, veio complementar com essa ação de tentar fazer alguma coisa em reciprocidade, o que a gente recebe de bem nessa comunidade, foi onde eu me envolvi, então, com trabalhos voluntários através do Rotary. E estamos aqui especialmente, justamente, para falar para vocês do que a gente pode ajudar a comunidade através da nossa instituição, o Rotary. Bacana. Bacana. Antes de começar a falar do Rotary, agora eu vou dar uma oportunidade pro Altino, né? Dizer também da sua chegada aqui, Altino. Você não é natural, né, de Foz do Iguaçu, também você é forasteiro também aqui na cidade, né? É, na verdade, eu tenho uma história meio parecida com a do Paulo, então, porque eu tô vendo. Eu sou catarinense. Meu pai mudou ao Paraná quando eu tinha 8 anos, na região de Cascavel. Ficamos mais precisamente em Cafelândia, né? A terra da Copacol. Todo mundo conhece a Copacol, o orgulho dos cafelandenses. E aí, quando eu tinha 22 anos, eu acabei vindo a Foz do Iguaçu para ficar algum tempo, como eu comentei no começo, e acabo ficando até hoje. Então, eu tenho uma história de Cascavel que eu acho fantástica, o Paulo também tem, e eu percebo que Foz do Iguaçu hoje, não tanto, mas há 30 anos atrás, você conversava com as pessoas e a maioria eram pessoas que vieram de fora, pensando em ficar um tempo em Foz do Iguaçu e acabaram se radicando. Eu acho isso maravilhoso, a cidade maravilhosa. E hoje, como o Paulo falou, você acaba se envolvendo na comunidade. E, para ser honesto, aquilo que realmente te dá alegria, te deixa feliz, é quando você consegue ajudar alguém, quando você consegue promover alguém, quando você percebe que a tua influência acabou transformando a vida dessa ou daquela pessoa. E isso é muito bom. Altino, aproveitando aí que você está colocando essas palavras, Foz do Iguaçu foi uma terra de oportunidades, né? Muitas pessoas chegaram aqui, se estabeleceram, como vocês dois, eu mesmo também cheguei aqui alguns anos atrás. Ela ainda é uma cidade de oportunidade? É uma cidade ainda aberta às pessoas, a profissionais que vêm de fora para residir aqui, trabalhar aqui? Eu acho que se nós olharmos o contexto global hoje, falando em termos de Brasil, que você nunca pode desassociar as coisas, talvez o momento é de preocupação, mas nós precisamos ter otimismo. Nós não temos o direito de, por causa de um pequeno problema ou um grande problema, a gente desistir. Foz do Iguaçu, eu diria o seguinte, se nós formos olhar as pessoas que estão hoje em Foz do Iguaçu, a grande maioria teve assim se estabeleceu aqui e acabou progredindo, teve uma oportunidade. Eu, particularmente, eu não posso nem reclamar, porque eu vim a Foz do Iguaçu como funcionário de uma autoescola, né? Autoescola no Brasil, posso colocar o nome aqui? Claro, com certeza. Eu vim para tocar autoescola por alguns dias, por alguns meses, que fosse o caso, e acabei permanecendo. E assim a gente foi trabalhando, se envolvendo e, sinceramente, Foz do Iguaçu, eu acho que foi uma terra de oportunidade, não só para mim, nem só para você, mas para muita gente que assumiu a cidade como dele e, logicamente, trabalhou de forma honesta, seriamente, fazendo com que as coisas acontecessem. Que beleza, né, Rita? Nossa, muito. Só queria, assim, complementar o companheiro Altino aí, claro, e a propósito da sua pergunta, Jorge, eu aprendi que Foz do Iguaçu cresceu sempre ligada a ciclos, né? Aqueles mais anteriores moradores de Foz, com quem eu conversava sobre história de Foz, sempre diziam, Foz teve momentos importantes desde as suas pioneiros que chegaram aqui, né? Que isso aqui não tinha nem o parque, não tinha nem estradas para chegar aqui. E contaram que um primeiro surto de desenvolvimento que teve Foz foi na época da construção da Ponte da Amizade, que trouxe muito forasteiro, muitos estrangeiros para cá. Depois veio a época da Itaipu Binacional, que também foi um ciclo que expandiu e transformou-se de uma pequena cidade para uma grande cidade. O fluxo do turismo que aumentou e tornou-se um profissionalismo muito grande, né? A época dos compristas e tal, tudo isso agregou e fez com que Foz crescesse. Há que desenvolver-se abrir novas janelas para Foz do Iguaçu. E eu venho de uma empresa que atua no segmento de fornecimento para produtos da área de hotelaria e de outros segmentos também, e percebo que a profissionalização que está tendo, os investimentos que estão se desenvolvendo na área do parque hoteleiro de Foz do Iguaçu, essa profissionalização também está sendo, na minha visão, um novo ciclo que vai surgir em Foz do Iguaçu. Uma cidade que vai dar oportunidade para a realização aqui de grandes eventos, vai exigir e pedir que as pessoas, talvez seja o momento. Então, o que eu digo, Foz do Iguaçu, nos seus crescimentos, deu muita oportunidade para quem vem de fora. Agora, penso, seria o momento de nós qualificarmos, treinarmos e dar oportunidade para aqueles que já estão aqui, para que possam, né, absorver, enriquecer, crescer com as oportunidades que Foz vá apresentar agora nessa parte de turismo. Importantíssimo. É importante, né? Essa profissionalização do turismo, né? Uma nova era, né, com o turismo. E a área de educação também, né? Nós sempre citamos aqui que também a área de educação crescendo bastante em Foz do Iguaçu, né? Com novos cursos, novas universidades também, trazendo não só acadêmicos, mas professores, né? Eventos para cá também. Eu acho que tudo isso beneficia, né, um setor. E o que nós sempre falamos aqui, né, Rita? Foz do Iguaçu não é uma cidade isolada, né? Nós estamos aqui numa tríplice fronteira, né, com Argentina e Paraguai. Então, a situação está ruim hoje no Brasil, mas no Paraguai ela está boa. Na Argentina hoje está ruim, mas amanhã melhora. E isso tudo, né? Esse ciclo, esse fluxo de pessoas aqui na nossa região também faz toda a diferença, né, Altino? Eu acredito que sim, porque se nós percebermos toda a história de Foz do Iguaçu, e esses ciclos vêm acontecendo com frequência. Então, se você souber aproveitar as oportunidades, se um lado está ruim, o outro está bem. E você pode perfeitamente, não tem como desassociar hoje Foz do Iguaçu de Porto Iguaçu, e muito menos de Cidade Leste. Então, isso tem sido uma constante. Eu me recordo em 96, né, quando os argentinos apareciam, olha lá, 86... Então eles chegavam, até saiu aquela velha história, né? Deme dois. Porque ele ia comprar um televisor e levava dois, porque o preço era tão bom que ele achava, ele ficava assustado. Tá. Eu me recordo quando eu cheguei em Foz do Iguaçu em 74. Só para, não querendo retornar, mas como a conversa é um pouco longa, eu acho que é bom a gente ir a histórias e memórias, né? É importante. Eu me recordo que nós descíamos, quando começaram a fazer a sondagem para a construção de Itaipu. Eu desci lá um domingo pela manhã, apenas existia o rio e algumas máquinas lá, umas chatas lá, fazendo a sondagem para a construção da obra. E nós tínhamos, na época, 30 e poucos mil habitantes. De repente, você passa a ter 40 mil operários na Itaipu. Então, praticamente triplicamos a população de Foz do Iguaçu. Aquilo foi um momento, assim, esplendoroso para a cidade, mesmo que não tivesse infraestrutura. Na época nós vivíamos ainda, os prefeitos eram nomeados e passamos por Clóvis Cunha Viana. 10 anos. E nem por ter sido, eu achei que ele fez um trabalho maravilhoso, ele soube aproveitar o momento que a cidade acabou desenvolvendo rapidamente, por uma questão, logicamente, de recursos que a Itaipu também colocou, mas a cidade soube aproveitar o momento e ela conseguiu criar rapidamente uma infraestrutura para atender todo aquele momento. Então, eu digo o seguinte, é possível fazer coisa em qualquer época, em qualquer momento, basta apenas boa vontade. Maravilhoso, né? Vamos recordar isso. Verdade, e tem gente na cidade, Altino, que acha que Foz do Iguaçu nasceu com a usina de Itaipu. Ai, na década de 70, né? Verdade. Mas Deus meu. Tinha, né? Agora já não. Não existe, já não mais pensa, essa pessoa. Já não pensa mais, sim, porque lá nós já tínhamos 30 mil habitantes, mas tinha Deus muita história, meu, né? Como o Paulo falou. Depois de muito Paulo falou. Bolo da Bolo Doce, adoçamos. Olha, só complementando, então, Jorge, o que vocês falaram, eu sempre que ando pela nossa região, a trabalho, profissional, e quando me perguntam de Foz do Iguaçu, eu digo, ó, Foz do Iguaçu é uma cidade de oportunidades. Verdade. E tem um fato que ocorreu comigo e que eu sempre, quando quero caracterizar Foz do Iguaçu, eu conto essa historinha. Certa feita, ali na República Argentina, com a JK, um sol, nesse nosso sol de Foz do Iguaçu, 40 graus, aquele sinaleiro parado e aquela fila que estava andando devagar, se aproximou de mim um cadeirante pedindo ajuda, o que seria pedindo esmola, né? E eu vendo aquela pessoa se aproximando, de repente, e eu chateado que estava com minhas preocupações, né? E aí perguntei pro cara, e aí, cara, como é que tá a coisa aí, né? Ele falou, poxa, mas essa cidade é maravilhosa, vou permanecer aqui com essa minha função de pedir esmola. Eu disse, mas o que tem que tu gosta? Aqui? Não, aqui a gente ganha contribuição, esmola, em 4 dinheiro. Aqui passa um da Guarani, passa outro da Peso, passa outro da Real, da e dólar. Vem até dólar, cara. Isso aqui é uma cidade maravilhosa. Aquilo ali mudou meu ânimo daquele dia. Bom, falei, sim, cara, estou, acho que no lugar certo. Verdade, é verdade. E não só os pedintes, é internacional os pedintes também, não são só brasileiros, sim, né? Nós temos de todas as raças ali nos sinaleiros. Então, Foz do Iguaçu é abençoada por Deus realmente, né? Tanta água, tanta coisa. E vocês dois são a afirmação de que aqui... A prova viva. É, né? É bom demais a conta, vieram, estabeleceram e ficaram. E é isso que a gente só tem uma coisa, né? Que as pessoas às vezes esquecem. Diz que o único local que o sucesso vem antes do que o trabalho é no dicionário. Eu realmente, às vezes, eu paro e me pergunto, trabalhou-se muito nessa terra. Realmente, eu me recordo, eu trabalhava o dia todo, aí à noite eu ia para a aula, e saía da aula, ia para o escritório montar os processos, porque eu não tinha tempo de fazer as coisas. Eu montava os processos do DETRAN, de carteiras de habilitação, processo de documentação de veículo, depois do meu horário de aula, 11 e pouco da noite, aí dormia um pouquinho o dia seguinte. Então, eu quando olho para o passado, assim, quando vocês começaram a falar de histórias e memórias, eu realmente me recordo de chegar final de tarde, você está num estresse, num esgotamento que era quase impossível. Mas, felizmente, a gente acabou tendo um certo sucesso e isso hoje acho que está coroado com mérito, então isso é muito bom. Bacana, bacana. Muito bom. E você, Paulo, Altino, você chegou em 80? 74. 74, e o Paulo? Ah, eu já cheguei em 88. 88, mas teve os filhos em Foz do Iguaçu, você já é iguaçuense de coração. É o que eu digo sempre, muitos iguaçuenses de coração, como vocês, às vezes tem mais carinho, defende mais a Foz, né? Nossa Foz, nossa querida Foz do Iguaçu, do que pessoas como eu, que nasceu, é iguaçuense nata. E eu acho assim, nós não devemos colocar defeito na cidade, que o defeito somos nós. A cidade nasceu linda, ela é maravilhosa. É só olhar para as cataratas do Iguaçu, Altino e Paulo, e você vê que ela nasceu linda. Que maravilhosa. Zé. Então, quem a deixa com alguns probleminhas somos nós. Entendeu? Então, se você começar a olhar com outros olhos, né? Vai ali no Marco Zero de Foz do Iguaçu, olha para aquela bandeira. Aquela bandeira é maravilhosa. A nossa bandeira é maravilhosa. Até no começo do programa, colocamos o hino. A minha época, que eu chamo de ouro, nos colégios que eu estudei em Foz do Iguaçu, lógico, né? Sempre só morei aqui. A gente tinha a hora cívica. Exato. Então, eu sei todos os hinos cívicos, né? Todos os hinos do Brasil. A gente cantava nas escolas. Então, tinha aquele horário, você começava com o hino nacional, aí depois já ia para o hino da bandeira. A gente participava das comemorações no batalhão, que era, né? Primeiro batalhão de fronteira, que hoje já é o 34, como? BIMEC. Olha, vai mudando, as coisas vão ficando modernas, né? Na Marinha, então, e não só eu, todos da minha época incentivavam, os pais incentivavam, estava lá cantando o hino, certo. E cantava o hino até hoje, e muitas das crianças hoje não sabem. E tinha uma matéria no currículo que se chamava Moral e Cívica. Moral e Cívica, olha bem. Muito boa essa matéria, por sinal. Quem estudou no Monsenhor Guilherme, quem estudou no Colégio Agrícola, né? Tinha, quem estudava até no Colégio das Irmãs, o Colégio São José, o Grupo Escolar Bartolomeu Mitre, tinha tinha a hora cívica e a matéria que você falou, que era... eu não sei o que acontece, não sei por quê. Porque eu acho que nós, a gente aprendemos o hino de Foz do Iguaçu, muita gente nem sabe que tem hino a cidade, e o hino é lindo, é maravilhoso. Sim. Tocamos aqui no programa também. Não custa um 5 minutinhos, né? Sim. Você falou em batalhão, mas é uma história bem interessante. Eu comecei minha vida, eu conheci Foz do Iguaçu em 69, quando eu vim para um congresso estudantil, lá no GRESF, e num determinado momento, logicamente, era aquela época das manifestações contra o poder, contra o regime, os estudantes, eu feito um bobinho vindo do mato, né, nem sabia o que estava acontecendo, mas eu vim para o congresso. Tá. E numa tarde eu me recordo lá que tinha um estudante lá fazendo um discurso, acho que era o presidente da Uni, e de repente entraram lá os militares e esparramou todo mundo e aquilo acabou por aí. Mas então, botou e depois eu vim a Foz do Iguaçu em 72, que eu tirei meu tempo no quartel aqui. Você falou em quartel. E eu ia aula à noite. Eu tirei muito serviço final de semana para poder estudar à noite. Então eu descia, a Brasil era duas mãos. Quem que lembra? Você, lógico. Que maravilha. Mesmo, então, descia, linda, e linda. Ia para o Monsenhor Guilherme e eu cruzava quase sempre entre duas palmeirinhas que tinha aí na altura da Belarmino de Mendonça, acho coisa assim. Tá? E última noite que eu fui à aula, eu disse assim, a última vez que eu passo aqui, E eu vou voltar a Foz do Iguaçu, talvez para visitar essa cidade. Não quero, que era o dia seguinte, a gente dava baixo e ia embora. E eu me penitencio, às vezes, por esse pensamento que eu tive, mas eu conto essa história muitas vezes, porque é uma história muito real. Se Deus quiser, é a última vez que eu venho a Foz do Iguaçu. Talvez eu venha para... Tá, para você perceber. E hoje, depois, um ano e meio depois, eu estava de volta, 2 anos após, e passei a amar essa cidade. E aproveitando, falar em batalhão, vamos mandar um abraço lá para o comandante Lobo, né? Para o subcomandante Reinaldo. Claro, são pessoas maravilhosas, muito envolvidas, e eu acho que a comunidade deveria aproveitar mais essas duas pessoas, porque eles têm uma veia muito social e pessoas assim, bastante amáveis, muito queridas mesmo. Eu tenho um carinho muito grande por eles. Quando você, quando você esteve no batalhão, era primeiro batalhão de fronteira? Coronel Egídio. Pronto. Tem histórias, né? Tem. Nessa Foz do Iguaçu. Então, você que está nos ouvindo aí, vamos participar, né? A nossa fanpage Transamérica Foz, nosso WhatsApp 45, para quem é de fora, 88282828, nosso telefone 45-3028-2828. Vamos de música, Márcio? Alegrar o ambiente? Cartola Tempos Idos. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Os tempos idos, nunca esquecidos, trazem saudades ao recordar. É com tristezas que relembro coisas remotas que não vêm mais. Uma escola na praça onde testemunha ocular, e perto dela uma balança onde os malandros iam sambar. Depois aos poucos o nosso samba sem sentido se aprimorou pelos salões da sociedade, sem cerimônia. Ele entrou, já não pertence mais à praça, já não é samba de terreiro. Vitorioso, ele partiu para o estrangeiro. E muito bem representado por inspiração de geniais artistas, o nosso samba, humilde samba, foi de conquistas em conquistas. Conseguiu penetrar no municipal, depois de percorrer todo o universo. Com a mesma roupagem que saiu daqui, exibiu-se pra duquesa de Quente no Itamaraty. Os tempos idos, nunca esquecidos, trazem saudades ao recordar. É com tristezas que relembro coisas remotas que não vêm mais. Uma escola na Praça 11, testemunha ocular. E perto dela numa balança, onde os malandros iam sambar. Depois aos poucos o nosso samba, sem sentido se aprimorou. Pelos salões da sociedade, sem cerimônia ele entrou. Já não pertence mais à praça, já não é samba de terreiro. Vitorioso, ele partiu para o estrangeiro. E muito bem representado por inspiração de geniais artistas, o nosso samba, humilde samba, foi de conquistas em conquistas. Conseguiu penetrar no municipal, depois de percorrer todo o universo. Com a mesma roupagem que saiu daqui, exibiu-se pra duquesa de Quente no Itamaraty. Today's hottest hit. Transamérica Pop. Transamérica. Eu gosto tanto de coisas antigas que até minhas roupas têm marca do passado. Tá falando da coleção de camisetas do programa Sarcófago, doutor? É! Se liga nas estampas! Tem Red Hot Chili Peppers. Ira! Ahá! Titãs! Billy Idol! E ainda Fleetwood, Nirvana, Legião, Guns, um monte de coisas daquele tempinho bom que não volta. Volta sim, doutor. Todo domingo, 10 da noite, tem Sarcófago aqui na Transamérica. Coleção de camisetas do Sarcófago. Para tentar ganhar a sua, escute o programa e saiba mais acessando radiotransamerica.com.br/pop. Conte para todo mundo. Sarcófago Transamérica. Quem ouve, já curtiu. Transamérica. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. Bonoro da Médico da Transamérica. Ah, bom, bom. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. Vai começar a festa do futsal regional. Os 24 melhores times da Tríplice Fronteira, em busca do título da segunda Supercopa Transamérica. Nesta terça-feira, direto do ginásio Costa Cavalcante, tem transmissão do jogo de abertura do campeonato. Às 7h15 da noite, Metalúrgica Raimundi de São Miguel do Iguaçu e Flamengo Esporte Clube Óticas Lunelli. Oferecimento Dourado Pesca Esporte, Embalagens Paraná, Padaria do Chiru, Minero Mix, Casa de Carnes Boi Verde, Hotel Bela Itália, Rodoriva Araceba, Suco Prates, Seguro Carta Verde e Ótica Mega Visão. O melhor do futsal está aqui. Transamérica, Transamérica, a número um em esportes. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Ok, olha aqui, já começaram o Pega Horário. Chegando aqui os abraços, abraços, abraços. Que bom, né? Um abração para a Mami, lá do Lar dos Velhinhos. Obrigada pelo carinho. Ela tá mandando um abraço para o Pega Horário, que conheceu lá do Parque Nacional, quem não conhece, né? Que bom. E um abraço para o Paulo e pro Altino aqui também. Obrigado. A Mami, lá do Lar dos Velhinhos. Mami, que bom que você tá com a gente, né? Que bom. E os recadinhos chegando aqui, né? Um abraço especial aí para Vanessa Negro, que tá mandando um bom dia aqui para nós do programa Histórias e Memórias. A Dani Defende também, tá sempre conosco, a Dani. Aproveitar aqui e mandar um abraço lá para Cascavel, para Neida, Neida Chassou e o Bruno também estão escutando o nosso programa lá via net, né? Via internet. Abraço para o Charles e para a Thelma, para o Thiago e para a Érica, para o Neuvi e a Naura. E a Duda, a Eduarda, reclamou que eu mando abraço só para os pais e para ela não. Então, um abraço lá para a Eduarda também. O Carlos e a Fátima lá de Maringá também, sempre nos ouvindo através da internet. Carolina Bertolini, Valtinho dos Três Bandeiras, A Maíra, a Via Fernanda Prushi, a Tati e o Júnior aqui da Paróquia São Paulo. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Aqui tem um abraço aqui, não sei, tem que procurar, se não é meu parente também, né? Luiz Araújo, parabéns pelo programa, Rita. É, quem sabe a gente é parente aí, vamos fazer uma pesquisa. Obrigada por você estar com a gente. Aí eu tenho que mandar um abraço pro pessoal da Bolo Doce, né? A Janete e a Vânia, para o Bar do Japa. Grande Armando, a Claudete, esse pessoal trabalha pra caramba, né? E pro Sadi Carvalho, da Sadi Magazan, que agora diz que aprendeu a ouvir o melhor programa de rádio. Ele não era chegado em rádio, não. Olha que beleza. Mas nosso agora, amigo Sadi, é, né? Diz que agora aprendeu, um domingo pela manhã, sagrado, estar com histórias e memórias, que aqui realmente o programa vale a pena você ficar 2 horas ligadinho. O Altino e o Paulo querem mandar uns abraços também aí, né? Vamos aproveitar, mandar um abraço aí, Paulo. Olha, em especial, então, vou dar para o meu pessoal lá de casa, Cleide, Lara, que ficaram... Estão ligados ouvindo, na 104.5. Deixei sintonizado lá para que elas pudessem me acompanhar. Um beijo para a Lara. Lara, minha filha, estava com curiosidade até de vir aqui na rádio para conhecer uma rádio, como funciona, mas aí, por desencontro ali do horário, ela não conseguiu. Uma próxima, ela tá lá. Vem. E eu vou aproveitar e dar um abraço lá para o meu companheiro... Reinaldo Santos Santana, que é o presidente do nosso Rotary Clube Fosse Ponte, que também se garantiu que estaria lá ouvindo nós nesse momento. Um abraço, Reinaldo. Felicidades. Altino. Eu também aproveito, logicamente, seguindo a ideia do Paulo, mandar um abraço forte, um beijo para a Helena, minha esposa, meus filhos, o Richa e a Débora, o Duduzinho... que é o meu netinho com 1 ano e 2 meses e que está com um pouquinho de febre. Ontem à noite nós estivemos com ele, tadinho, mas eu espero que ele melhore. O Anderson e a Poliana, e a Anne e o Guilherme, que são os nossos filhos. É, logicamente, a todos os companheiros de Rotary, aos amigos da Sagrada Família, lá onde nós tratamos de, com o pessoal com dependência química e alcoólica, aos companheiros da Igreja São João Batista, do Movimento de Casais, enfim, a todos os nossos... colaboradores lá do Recanto e dos amigos que eu tenho em Foz do Iguaçu, que se fosse nominá-los eu não terminaria num mês, eu acho. Obrigado a todos por estarem nos ouvindo e que vocês fiquem um bom domingo e um bom feriado. Que bom, Altino. E você já falou aí na palavrinha mágica aí do Rotary, eu vou já deixar a palavra com você e pedir para você explicar um pouquinho para a gente aqui do programa Histórias e Memórias e também para os nossos ouvintes. O que é o Rotary, né? O que é essa instituição que nós sabemos que é mundial, né? Tem uma atuação aí no mundo todo e que está aqui em Foz do Iguaçu também já há muitos anos, né? Você pode falar um pouquinho para nós sobre o Rotary? É, logicamente, como é uma história de 105 anos, eu vou ser bastante sucinto para colocar para vocês, para que vocês conheçam qual é o trabalho. É um grupo de voluntários. Isso surgiu em Chicago em 1905. Logicamente, que através de Paul Harris, que é o nosso fundador, que ele tinha como objetivo reunir um grupo de amigos onde pudessem fazer algumas ações, se fosse o caso, e, logicamente, poder estar vivendo aquela correria que o Velho Oeste lá vivia na época, poder estar encontrando com amigos. Ela acabou se expandindo pelo mundo. Hoje nós estamos presentes em mais de 220 países e regiões geográficas, lógico, e somos 1.200.000 rotarianos pelo mundo. Então, hoje o Rotary ele é dividido em distritos, lógico, com 534 distritos no mundo, dos quais 38 estão no Brasil. Tá? O Brasil hoje, com mais de 55 mil rotarianos, eu tive a oportunidade de participar semana passada do Instituto Rotary do Brasil, lá no Rio de Janeiro, onde se reúnem todos os governadores atuais, futuros e ex-governadores de Rotary. Nós tivemos assim, um momento maravilhoso. A gente percebe que as ações do Rotary estão presentes no mundo inteiro e é muito bom quando você percebe que aqueles países que têm mais dificuldades são os que mais recebem. Tá? Então, isso nos deixa muito, realmente maravilhados. Além desse congraçamento, dessa troca de amizade, dessa troca de experiência profissional, muitas ações acontecem, tá? E o Paulo há de convir comigo que a maior campanha que o Rotary realizou foi a campanha de combate à Polio Plus. E que, aliás, você, Jorge, você lembra muito bem que há 3 anos atrás nós tivemos a oportunidade, você abriu mão daquilo que não é comum, eu sei que você nem poderia ter feito o que você fez, nós colocamos lá uma faixa que ficou durante uma semana na passarela do parque. As Cataratas do Iguaçu. Terminamos com apólio, logicamente traduzido no inglês. E essa foto correu pelo mundo inteiro. As cataratas foram vistas pelo mundo todo em razão desse trabalho que foi feito lá. Em 86, quando o Rotary acampou essa tarefa de terminar com apólio no mundo, logicamente, com o apoio da Organização Mundial de Saúde e de alguns governos, o mundo, apólio estava presente em 125 países, e nós tínhamos mais de 350 mil casos por ano. Então, imaginemos, na época, acho que tínhamos 4 milhões de habitantes no mundo, né? Praticamente, era uma cifra muito grande de crianças que eram acometidas da polio. Eu mesmo, que meu filho mais velho tem 33 anos, quando dava um pouco de febre, você ficava apavorado. Gente, será que não é polio? Será que não é polio? Tá. E com esse trabalho, logicamente, hoje praticamente ele está presente em um único país, o Afeganistão, em razão da dificuldade que nós estamos tendo para combater a polio, porque eles entendem que a vacina, os vacinadores são pessoas infiltradas de outros governos para conhecer a realidade deles. Nos últimos dias agora, o nosso presidente Rajendra, ele nos coloca que conseguiram fazer um acordo com os talibãs para poder entrar e fazer essa vacinação e terminar. Para ver a importância dessa campanha, o Bill Gates, o Instituto Melinda e Gates, eles fazem o seguinte: cada dólar que o Rotary investe, ele entra com $2. No ano de 2009, 2010, ele se prontificou, ele deu $350 milhões para a campanha Polio Plus. É dinheiro pra caramba. E o Rotary fez a contrapartida de mais que 50% desse valor para poder combater. Então, gente, é maravilhoso você estar envolvido com isso. E aquilo que você me dizia, Foz do Iguaçu, está há quanto tempo, Paulo? Olha, nossa história de Rotary, desses homens e mulheres voluntários, já está presente dos 100 anos que Foz comemorou agora, 67 anos aqui em Foz do Iguaçu. Nossos companheiros que foram pioneiros, no ano de 1958, foi fundado então em Foz do Iguaçu o primeiro clube de Rotary. O Rotary é subdividido em clubes, depois distritos, áreas, para fazer um todo, né? E aqui em Foz do Iguaçu, no ano de 1958, pioneiros vieram e fundaram em Foz do Iguaçu o nosso primeiro Rotary. O Januário Portinho é um dos fundadores, ainda temos presentes ainda. O Schimmelfeng, o companheiro Jorge Schimmelfeng, depois o companheiro Ernesto Keller, Walter Venzo. Eu estou falando esses porque de memória é o que me lembro do que estão mais tempo junto conosco como rotariano em nossa comunidade. Há outros nomes que eu declino de falar porque não me lembro de todos. Mas é uma história que está muito bem sintonizada com a comunidade. O Rotary, ele trabalha, enfim, resumindo para dizer que nós trabalhamos por um mundo melhor. E o mundo melhor, a gente começa a atuar e melhorá-lo através do nosso bairro, através da nossa comunidade, depois do nosso estado e do nosso país. Então, as ações locais, pontuais, que o Rotary, aqui de Foz do Iguaçu, realiza, impacta positivamente nas vidas de muita gente. Rita, a nossa Foz do Iguaçu e Jorge, é maravilhosa. Tudo que nós falamos, tudo que nós ouvimos aqui, das suas oportunidades que provém, que cria para muitas pessoas. Mas não é diferente de muitos outros lugares que têm as suas mazelas, que encontramos ainda pessoas carentes por necessidades econômicas, necessidade social e cultural. O Rotary, ele é um clube de prestação de serviço que procura, dentro das suas medidas, das suas forças, atenuar o sofrimento de muitos de nossos irmãos. Uhum. Então, uma ação humanitária que os companheiros rotarianos aqui de Foz do Iguaçu, através... Veja que nós já temos, desde o primeiro, de 60 e poucos anos atrás, nós já temos 9 clubes de Rotary. Em Foz. Em Foz do Iguaçu, uhum. Todos com uma média de 40... a 35 a 40 associados, homens e mulheres, multiplicado por isso, nós passamos de um grupo de 300 pessoas que está junto com seus familiares também atuando em prol. Você falou, Paulo, homens e mulheres. Eu tenho uma curiosidade, não sei se vocês podem responder. Como funciona o Rotary, senhoras rotarianas? Posso te complementar? Então, assim, além dos clubes, desses 9 clubes de Rotary, nós temos um clube que é composto pelas senhoras esposas dos rotarianos. Ah, tá. Isto vem de uma cultura de tempos de 1950, 60, que ainda a mulher não participava de Rotary. Ah, tá. Então era comum nas comunidades formar-se um clube de Rotary para os homens participar e junto formava uma associação para que as senhoras esposas de rotarianos participassem. Felizmente, Rotary evoluiu, como tudo evolui no mundo, passou a aceitar a participação da mulher em Rotary. Hoje, em média, já 30% dos associados, dos rotarianos, são mulheres, né? Graças e o que a é Deus, muito bom, graças a Deus. Eu acho que o Rotary melhorou muito depois dessa entrada das mulheres, das nossas companheiras rotarianas. Mas a associação de senhoras persistiu e hoje ela é bem atuante aqui em Foz do Iguaçu. Bastante. Permanece atuante. A Associação de Senhoras de Foz do Iguaçu tem uma história assim, muito linda dessa entidade, que até dizem que elas são mais atuantes que os próprios rotarianos. Pois foram responsáveis pela fundação de uma das primeiras creches aqui de Foz do Iguaçu, histórica, o Lar das Meninas, né? Que hoje a gente encontra senhoras bem formadas, que quando vê a gente, associa com o Rotary, conta que foi aquela creche, aquelas senhoras. Me lembro de uma pioneira, Dona Lilita Portinho, isso. Também, que foi muito atuante na época, fomentou e trouxe isso até hoje, né? Yolanda Keller. Yolanda Keller, nossa, olha, se começar saudosa. A lembrar os nomes aí, me ajuda, Altino, porque o Altino tem mais tempo de casa do que eu. Né? É bem mais antigo, né? Bem mais antigo. Mas, enfim, então, todos esses grupos, 9 Rotary, associado também, nós temos mais 2 programas de jovens, que é o Rotarat, que tem 2 clubes que são de jovens profissionais, acima dos 18 anos. Temos um programa voltado para a juventude, que é o programa nosso chamado Interate. São 2 clubes de Interate, de jovens de 11 a 18 anos. É o Interate Clube Itaipu, Interate Clube Cataratas. E veja, cada clube desse tem o seu próprio programa. Escolhe e decide entre eles qual é a melhor forma de estar atuante, de ajudar a comunidade. Esses são através de programas assim, humanitários, que visam alcançar aquele bem. Então, nós temos programas de banco de cadeira de rodas, que alcança a cadeira de rodas, equipamento ortopédico para quem necessita. Tem o programa que é desenvolvido pelo Rotary Clube Foz do Iguaçu, que é o banco de leite, que apoia lá o banco de leite, que está hoje sediado lá no Costa Cavalcante. Os companheiros do Rotary Clube Três Fronteiras, que tem cama hospitalar também, que cede. Rotary Clube Boici, um programa de colchão, d'água para os enfermos. Enfim, são tantos projetos que até a gente vai pedir desculpa para algum dos nossos companheiros, que a gente não vai conseguir se lembrar de todos. Mas, enfim, isso a gente sente, que impacta, que ajuda de uma forma ali, imediata, aquela pessoa que está necessitando. Mas, a par disso, o Rotary também tem... assim, uma ação que é mais importante, que são através dos seus programas educacionais, que ali procura conscientizar, dar sua contribuição para a formação no caráter dos jovens, também dos seus programas de intercâmbio de jovens. O Rotary, dentre seus objetivos, é trabalhar pela paz e a compreensão mundial. E através, então, de Rotary, da nossa internacionalidade, nós promovemos aqueles... o programa de intercâmbio de jovens. Foz do Iguaçu recebe, em média, por ano 4-5 jovens do exterior, vem da Alemanha, dos Estados Unidos, do México, enfim, de diversos países, de Taiwan, como também proporciona oportunidade para que jovens de 17, 18 anos aqui de Foz do Iguaçu possam fazer um estágio no exterior de duração um ano. Enfim, Rotary procura desenvolver suas ações tanto no lado humanitário, mas também desenvolver programas que sejam educacional, que sejam transformador de vidas, né? Que forme consciências e que é possível acreditar que o mundo ainda pode ser um mundo mais justo de se viver, com menos tragédias, menos guerras. Que beleza, né? E é um programa especial porque é um trabalho voluntário, né? A Rita, que vem de uma família, né? De voluntários, faziam voluntariado aqui em Foz do Iguaçu uma já vida. Na década de 50, 60 também. E eu queria aproveitar essa oportunidade também, antes de chamarmos a próxima música aqui, que vamos dedicar aos nossos ouvintes, deixar aqui as portas da Transamérica Foz, do nosso programa Histórias e Memórias, abertas para nós trazermos aqui no programa esses mais antigos, né? Esses pioneiros realmente do Rotary, que vocês citaram alguns nomes aqui, mas nós pretendemos fazer um programa especial sobre o Rotary de Foz do Iguaçu, né? Trazendo esses pioneiros aqui para contar essas histórias importantes de todas essas ações, né, humanitárias e ações voluntárias feitas aqui no nosso município. É com você então, Rita Araújo. Wilson Simonal, Sá Marina. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. America Pop. Transamérica. Ao ligar o computador, no Face digite Transamérica Foz. Curti. Conte pra todo mundo, compartilhe. A Transamérica é pra ouvir e pra curtir. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. Transamérica. Transamérica. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. Sarcófago. Urna utilizada para conservar o corpo de pessoas importantes no Antigo Egito. Aqui na Transamérica, também serve para guardar músicas que fizeram muito sucesso. Tira a poeira e abre essa tumba. E é o que interessa pra nós. Sarcófago. Só a velharia das boas. É antigo, mas tá bem conservado. E o mais importante, tem a marca Transamérica. Sarcófago, todo domingo, 10 da noite. Transamérica. Transamérica. A sua rádio onde você estiver. Histórias e memórias. Tem mais abraço aqui no programa. Vamos tem mais abraço. A Samela não para de trazer os abraços. Abraços aqui, né? Boa participação nossa no programa aqui, Histórias e Memórias. Um abraço então especial para o Everson e família, que não perde um programa todos os domingos ligados no Histórias e Memórias. Bacana, isso é bacana mesmo, hein? E lembrando, né? Dá tempo ainda de você participar aí dos nossos brindes. Daqui tempo. A pouquinho os nossos convidados vão estar sorteando aí, né? Ingresso para o Museu de Cera, você pode levar duas pessoas, dois acompanhantes. Ingresso para o Maravilhas do Mundo também, você pode levar dois acompanhantes. E o Vale dos Dinossauros, esse atrativo turístico que é novo, né? Em Foz do Iguaçu, fica ali na Rodovia das Cataratas, muito próximo ali do aeroporto, sentido Parque Nacional do Iguaçu. O Bar do Japa, que tem aquela deliciosa comida japonesa, né? Você vai concorrer, então, um yakisoba do Bar do Japa. Da Thea Bijuterias, da Thelma Amaral e da Érica Aquino, um lindo terço, né? A fotografia do nosso terço já está na página aí do Transamérica Foz, você pode conferir. Já é um terço benzido e as peças da Thea são exclusivas e transmitem fé. O Bolo Doce Brasil, que aliás está uma delícia, né? O nosso bolo aqui, muito gostoso. Limão com gotas de chocolate. Lembramos do Carlos Bordim, né? Que é o preferido dele. O preferido do Carlos Bordim. Aliás, lá o Carlos Bordim está trabalhando esse final de semana lá com Catarautos, né? Verdade. Veículos antigos sendo expostos lá ontem e hoje lá. Esse final de semana, Pegoraro, está uma loucura os acontecimentos. Tem a Feira Internacional do Livro, ali no Mitre, né? Exatamente. Na Praça do Mitre. O homenageado é o Mário Quintana, com várias atrações, oficinas, show. Ontem à noite estivemos lá adquirindo alguns livros, muito bom. Eu não fui ainda. Olha, uma maravilha. Tem um particular, tem uma menina, eu acho que ela deve ser argentina, ela fica sentadinha com violão. Meu Deus, se algum olheiro descobrir aquela menina. Que voz que tem. Vamos trazer ela aqui no programa. Nossa, então, que voz que tem aquela menina. Então, Feira Sabores do Paraná, acontecendo lá no Centro de Convivência do Idoso, na Praça da Bíblia. Olha que maravilha. Produtos de agroindústria familiar, biscoitos, compota, doce. Olha lá o Márcio já babando, né? Vale a pena você ir na Praça da Bíblia. Até o dia 7? É até amanhã, gente, então dá tempo, fica até 10 da noite, né? E o Cataraltos, que é a exposição de carros antigos, está acontecendo lá no pátio da Paraguaçu de Automóveis, vale a pena. Então, Foz do Iguaçu não pode reclamar, tem festa para tudo quanto é lado. Festa para todo mundo. E eu não posso deixar de lembrar aqui do nosso amigo do Sadi, né? Sadi que está entregando aí hoje no nosso programa, né? Sorteando, então, uma gravata, né? Lindíssima. Aliás, quero fazer parte aí desse sorteio aí. Tô precisando de uma gravata. Ah, e semana que vem, né? Nós temos do Recanto Semana Parque. Que vem, o Altino aqui já tá colocando para nós. Vai ser disputado, né? Sem esquecer que o pessoal tem que estar colocando H&M, hein, Pegoraro? H&M, Histórias e Memórias, Histórias, né? Histórias e Memórias. E também mandar uma fotografia, né? Uma Esse foto. Pessoal que tá sendo sorteado, chega lá no atrativo, chega a pegar o brinde dele, tira uma fotografia, né? Coloca na página Transamérica Foz, coloca lá o H&M para a gente saber que você foi lá e prestigiou, né, o nosso parceiro aqui do programa. Que a gente vai até pensando com carinho nesse pessoal que registra e coloca nas mídias e tal, em um brinde para eles, viu? Independente do que eles ganharam, viu, Pegoraro? A gente vai pensar em alguma coisa para ver que lembrou. Exatamente. Ganhou, papapá. Então nós vamos pensar em alguma coisa com muito carinho, não é verdade, Altino? Assim que funciona? Diz que incentivo. Você sempre tem que prestigiar aqueles que dão valor às coisas, né? Então, a pessoa, logicamente, que ela não precisa de um brinde pelo fato do brinde, mas por fato de ter sido lembrada ou ter sido recompensada por uma ação. Isso toda aí. Ação gera outra ação e, logicamente, é assim que o mundo se move. Uhum. E é a tua verdade. Ação final é ficar ligadão aqui no das 10 ao meio-dia, hein? Histórias e Memórias. Histórias e Memórias, o melhor programa do Oeste do Paraná. Eu vou, com meu amigo aqui, Paulo Camargo, vou provocar um pouquinho agora aqui. Vou colocar um pouquinho de lenha na fogueira, se vocês me permitem. Eu queria saber, Foz do Iguaçu, nós já estamos num momento importante da cidade, né? Cidade já bastante consolidada, mas nós temos ainda alguns gargalos na cidade ou ainda temos alguma infraestrutura que falta, uma logística que falta na cidade. Eu queria aproveitar e fazer a mesma pergunta para vocês dois, para o Altino e para o Paulo, começando aqui com o Paulo, que está do meu lado. Mas, Paulo, na tua opinião, você é um empresário de Foz do Iguaçu, o que ainda falta em Foz do Iguaçu? Ou o que você gostaria de ver implantado em Foz e funcionando, seja qual for a área de atuação? Bom, evidentemente que com a evolução que nós estamos vendo dessas partes de comunicação, a cidade tem que já se preparar para isso. Acho que os poderes públicos poderiam contemplar Foz do Iguaçu com maiores redes de comunicação, internet livre na nossa cidade. E também creio que Foz do Iguaçu ela está predestinada a ser uma cidade, pelo fato dessa nossa tríplice fronteira, de vir ocupar mais destaque a nível político e ter uma representatividade melhor. É muito triste ver que, às vezes, até cidades menores em número de habitantes do que a nossa conseguem ter mais representatividade a nível nas esferas federais, até estadual, e que traga benefícios concretos para a nossa gente. Isto faz com que exista maior causador disso aí. Eu acho que existe ainda em Foz do Iguaçu a rivalidade política não se sobrepujou aos interesses maiores da comunidade. É importante que, em algum momento, os nossos líderes, homens que têm o destino de comandar essa bela cidade, uma hora pensem no todos, para que possamos, então, ter, de fato, aquela representatividade que Foz do Iguaçu merece e que só trará benefício para todos aqui da nossa comunidade. Só lembrando, né, Foz do Iguaçu hoje tem 2 deputados estaduais, né, trabalhando no Paraná, mas nenhum deputado federal, né, esse que se me diga referia. De Foz do Iguaçu mesmo, né? Temos vários deputados aqui, visitantes, né, da nossa cidade, mas nenhum daqui mesmo, né? E o Altino, que é bastante ligado no setor de turismo também, Altino, não sei se você quer falar sobre esse setor, Mas o que, que você acha que está faltando ainda em Foz do Iguaçu? Só fazendo um parênteses do que o Paulo falou, é uma verdade que Foz do Iguaçu nunca teve uma expressão, não é uma questão das pessoas, mas quase sempre nós estamos ausentes na Assembleia Legislativa e quase sempre estamos fora do quadro político com funções assim de destaque, certo? Então eu acho que é o momento dos partidos políticos pensarem um pouquinho mais na cidade e menos dos partidos e lançar menos candidatos, aqueles que realmente tenham condições de se elegerem, porque, logicamente, eu sei que os partidos eles querem mostrar força. O importante é você mostrar o que a sua cidade precisa e, logicamente, conseguir esses recursos. Então, eu acho que está na hora, já passou da hora, de que pensem nesse sentido. Mas eu não gosto muito de entrar no lado político, porque eu até sou um pouco alheio ao fato. E não por estar na área de turismo, mas não tem como dizer, o Foz do Iguaçu, a vocação é turismo, Deus foi tão bom, né, com Foz do Iguaçu, né, deu toda essa maravilha das cataratas, todo esse cenário em torno de Foz do Iguaçu, os rios, uma coisa maravilhosa, e nós não temos tido o suficientemente inteligência para aproveitar isso ao máximo, tá? Eu acho que a cidade não para mais, então é preciso olhar ela como um todo. E o que o turista precisa é agilidade, primeiramente, ter os atrativos devidamente cuidados. Hoje, eu acho que nesse ponto, o Parque Nacional, por exemplo, está maravilhoso. Eu conversava com o pessoal que estava aqui no Congresso Nacional de Algodão, ontem pela manhã, e eles falaram, as cataratas estão lindas, a infraestrutura está maravilhosa. Não é por causa de você não pegar horário, não estou falando, mas é uma realidade. Tá, o Marco das Três Fronteiras, pelo visto, agora vamos ter alguma coisa decente. Uhum. Porque eu, particularmente, nos últimos tempos, vinha um amigo, eu nem me propunha mostrar para ele o Marco das Três Fronteiras. Tá? E assim por diante. Mas com relação à mobilidade, eu desafio os ouvintes da Transamérica. Se coloque no lugar de um turista dirigindo um carro e entra em qualquer bairro aí e tentem sair para pegar uma rodovia. Até mesmo o final da Costa e Silva para pegar a BR, o cara chega aí e ele fica tonto, ele não sabe para que lado, ele não tem uma placa. 70% das ruas não estão identificadas com placas. Eu que moro aqui, às vezes alguém me diz, eu moro na rua tal. Como é que eu vou achar a rua tal? Rua Venante ou Tremba? Você não acha? É impressionante como se dê tão pouca importância a isso. Mas fora isso, acho que tem coisas maiores. O estrangulamento do trânsito em alguns momentos. Felizmente, o viaduto lá da Paraná, com muito custo, acabou saindo. Mas nós temos, por exemplo, aqui, ó, vamos bem pertinho. Medianeira tem, acho que, 4, 5 viadutos para cruzar de um lado para o outro, com a população um terço ou menos de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, no final de tarde, trevo do Charrua, o trevo lá da BR, passando o Rafainho um pouco, aquele espaço, quem tiver que contornar, é brincadeira, gente. Não se faz isso com um povo que merece o mínimo de respeito. Então é preciso realmente, eu estava conversando com o Piola dias atrás, parece que agora tem um projeto para resolver o problema do trevo da BR. Tá. Quanto tempo vai demorar isso? Tá. Isso já era para estar pronto. Então, pelo amor de Deus, eu acho que diziam, eu vi uma palestra semana passada lá no Rio, onde um ex-governador que me foge, ele era ex-governador do Pernambuco, ele foi um dos responsáveis, o cara que criou, que lançou, ele era o relator da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele foi o relator, então ele até lamenta, né, que essa lei esteja sendo maltratada um pouco ultimamente. Tá? Então ele dizia, o povo tem que se mobilizar, você não pode simplesmente votar. Então eu penso assim, vamos tentar reclamar das situações complicadas, Jorge. Foz do Iguaçu está muito mal e não colocamos a culpa no último governo, no penúltimo. É uma história que já vem sendo maltratada há muito tempo. Uhum. Então, vamos fazer alguma coisa, gente, senão e, dá. E foi bom, Pegorari, ele tocou em trânsito, né? Ontem, é um caso rapidinho, eu fui a pé, lógico, na feirinha. É um caos para você que está no Pizza Park, para atravessar para o Mitre, naquele que tem o Capitão Bar, e eu não entendo. Eu não sei se nós temos a engenharia de tráfego em Foz do Iguaçu, e se tem, está funcionando mal para caramba. Então, eu ainda, com a minha idadezinha avançada, consigo atravessar rapidinho. E aí? E uma senhora que estava do meu lado com uma bengala. O que, que fez? A minha filha esperou para atravessar com ela, porque já abriu o da semáforo. Avenida Ximelfeng e o outro fechou. Um abre, o do capitão já abriu. Como vai atravessar do Mitre para aquele ali? Um caos. Então só penso no carro. Você não pode andar a pé em Foz do Iguaçu. E eu já estava conversando com o padre Mariano, ele faz esse trajeto a pé todos os dias, e ele falou que é terrível. Ele falou, estou fazendo exercício, que eu atravesso correndo. Do capitão, não sei o que, se tropeça no meio da rua, como é que fica? É, e sempre lembrando que um a preferência caos. É do pedestre. Sim, né? Mas e daí? Passou por ter cima. As faixas, né? E ainda buzinam. Pedestre. Se você demora talvez, um pouquinho, buzina. Talvez a gente deveria pedir para o motorista pensar um pouquinho. Semáforo uma campanha, aberto, né? Uma ele campanha. Tem a preferência... Para ir em frente, nunca para dobrar. Quando ele dobra, a preferência é o pedestre que está cruzando a faixa, porque para ele está aberto. Tá? E as pessoas, eu percebo muito isso, eu olho. Ele vai em frente, o sinal abriu, ele dobra à direita, dobra à esquerda, sem se importar com verdade. O pedestre. Não é verdade. Verdade. Então, eu acho que precisa vai ser um dia mais que ele vai estar sem carro. Um dia ele vai estar sem carro, ele vai estar a pé. O mundo dá muitas voltas, então eu acho que... Uma belíssima ciclovia, né? Nós precisávamos, nossa. Né? Na cidade também, valorizar aí, né? O pessoal que está andando de bicicleta sempre nos pedem muito isso, né? É, cada vez aumentando mais, tanto a prática de esporte quanto aquela pessoa também que quer ir trabalhar de a bicicleta. A gente anda na calçada, o Tino, ali na Belarminho de Mendonça e na Benjamin. Ou contra os veículos. Ali, né? É pista de corrida. E tem as câmeras, né? Mas é pista de corrida. Então tem que andar de bicicleta para andar tranquilo em cima da calçada. Se você andar... aí, só por Deus. Eu fiquei imaginando aqui o que o Altino estava falando dessa questão de infraestrutura, né, Paulo? De trânsito, de tráfego na cidade. Pensando, Altino, alguém que vem para se hospedar no seu hotel, ali no Hotel Recanto, que está na entrada da cidade, mas está do lado da saída, certo. Né? Então, eu estou vindo de Cascavel ou de Curitiba com o meu carro, ali na BR-277, não temos um viaduto, né? Não temos uma sinalização decente. A pessoa ou ela vai direto para o Charru ali, para o destino Paraguai, ou ela tem que pegar aquele à esquerda ali. Aí ela tem que entrar e ir até lá a rotatória, né? Certo. E voltar. Então, se ela não tiver uma noção de onde é o Hotel Recanto ou como ela faz para chegar ali, ou um bom GPS no carro, ela não consegue. Ela vai ficar rodando ali para chegar no teu estabelecimento. Posso fazer uma correção? O Hotel Recanto ficou no nome das pessoas, mas não é mais Hotel Recanto, é Recanto Cataratas. Olha só, uma boa olha que nome lindo, interferência, Cataratas. Né? Vamos aprovar, né, esse nome. Né? Mais que aprovado. Ei, Paulo, o que você acha dessa situação também de trânsito, de logística, de infraestrutura da cidade? Olha, é fato que a gente... enumerando aí, vê bastante gargalos que acontecem na nossa cidade, fruto exatamente daquilo que eu coloquei anteriormente. Talvez falte, com certeza, não, falte aquela representação que possa mobilizar recursos, né, para que venha a ser feito. Você veja aqui também que eu acho uma lástima que não exista, que não seja ainda duplicada esse trecho ali do Hotel Carimã, até o nosso maior atrativo, que é o Parque Nacional, né? Duplicado. Aquilo ali em horários de voos importantes do aeroporto vira um caos, porque ou é buraco, ou é trânsito muito intenso. E a iluminação? E está levando as pessoas para o que é o sétimo maravilha da natureza, né? Mundial. Uma das sete maravilhas da natureza mundial, né? Uhum. Então, o turismo, ele se propaga muito no seu crescimento pelo aquele que vem e, quando volta, indica o passeio para que outros venham visitar. Né? Essa é a maior propaganda que existe para turismo. E isso denigra a pessoa, diz, cuidado, não vá por causa desses motivos. E aquela não duplicação ali, eu acho, sim... de extrema falta de visão dos gestores, das pessoas que poderiam e que desejassem contribuir fortemente para esse desenvolvimento que é o turismo. Eu vou passar a palavra lá para a Rita Araújo, ela vai pedir uma música para a gente, para animar um pouquinho mais aqui o nosso programa. Uhum. Depois, Rita, da música, eu vou deixar já uma pergunta aqui para os nossos entrevistados. O que eles acham de um museu na cidade de Foz do Iguaçu? Falta um museu? E também, aonde que poderia ser esse museu aqui na cidade de Foz? Essa pergunta é maravilhosa. Bom, nós vamos, hoje é aniversário do... Aqui, nossos contemporâneos, vamos saber, né? Do baixista do Pink Floyd, o Roger Waters, né? Ele está fazendo aniversário hoje, 72 anos. Nossa, eu falei contemporâneos. Gente, não. Agora me escondi, hein? Barbaridade. Então, essa foi boa. Roger Waters e Eric Clapton. Vamos ouvir Wish You Were Here. We're Here. Nossa, hoje o inglês está aqui. Eu estou mais por Paraguai, hein? Não, tá bom. Vamos lá. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Então, parabéns ao baixista do Pink Floyd, o Roger Waters, né? Com essa belíssima música aqui, Wish You Were Here. Beleza, hein, Márcio? Vamos lá? Today's hottest hit. Transamérica Pop. Transamérica. Eu tô adicionando a Transamérica no meu WhatsApp. É isso aí, mais uma maneira de você interagir com a Transamérica Foz do Iguaçu. Adicione a gente no WhatsApp, 45-8828-2828. Mande mensagem com seu nome e a sua cidade. Conte pra todo mundo, compartilhe e adicione Transamérica Foz do Iguaçu no WhatsApp. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. Transamérica! Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. De segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, você curte Transmania Transamérica. Muita música e diversão na sua manhã. Participe por Facebook, WhatsApp e telefone. Transmania Transamérica. Oferecimento. Embalagens Paraná, duas lojas na Fagundes Varela, Vila Portes. E Pomar Empório, na Marechal Deodoro, esquina com Xavier da Silva. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Histórias e memórias. Mais abraços aí, Rita Araújo. Oba. Pessoal lá da Érica Aquino, do Neuvi, da Naura, mandando um abraço pro programa, dizendo aqui, ó, mais um domingo e nós ligados no Histórias e Memórias. A família em peso ligada. Olha que bacana, né? Isso é importante, né? É bacana. Família. É um programa da família iguaçuense, né? Uhum, isso mesmo. Mas eu, antes dessa bela música, eu fiz uma provocação aqui para os nossos entrevistados, né? Muito Perguntei importante. Para eles do museu, se falta um museu na cidade de Foz do Iguaçu. E eu queria a opinião deles, queria a opinião do Paulo. E se ele achar, concordar que precisa de um museu, que necessita, aonde que ele acha que seria o melhor local para esse museu, Paulo? Olha, de fato, peca-se Foz do Iguaçu por não ter um espaço reservado para resgate da sua memória, né? Pois quem não cultiva o seu passado, provavelmente não terá seu futuro assegurado. É, Rita e Jorge, eu quero contar um episódio assim, de minha vida passada como rotariano, que tive a oportunidade de ser governador do distrito. Visitei, e aí uma das funções do governador, quando está na liderança de um distrito de Rotary, é visitar os clubes de Rotary do distrito. Então, proporcionou para mim, eu não sei se na mesma época do Altino já tinha tanto assim. O Rotary, na nossa região, compreende 56 municípios. São 104 clubes de Rotary. E praticamente, na maioria desses 56 municípios que a gente foi visitar, tive a oportunidade de uma ou mais vezes de ir visitar museus municipais. Maravilha. E que mostram ali, especialmente, cidades de origem agrícola. Lá está exposto os primeiros equipamentos agrícolas que se usou naquela colonização, história de equipamentos usados no ciclo da madeira, de serrarias, né? Então, Foz do Iguaçu é empobrecida nessa parte. Total. Tirando a parte lá da Itaipu, que tem o museu que da natureza lá, que tenta resgatar alguma coisa. Eco-museu. O Eco-museu, né? Mas um museu histórico de Foz do Iguaçu falta muito. Então, eu acredito que deve-se mobilizar a própria sociedade civil. Eu tenho intenção até que, de repente, pode ser até um trabalho que os clubes de Rotary, os clubes de Lions, de prestação de serviço de Foz do Iguaçu, nós podíamos se envolver com isso aí, mobilizarmos para que isso venha se tornar realidade. Aqui tem muitas coisas para mostrar, como histórico, né? Desde os primeiros móveis utilizados em hotéis. Uhum. Imagina tu chegar lá e ver a cama que a princesa Diana, quando teve em Foz do Iguaçu, ocupou, né? Então, de fato, é muito importante, tomara que a isso, quem de direito, dos poderes públicos constituídos, se veja para isso. Gostaria que também que esse equipamento, esse museu, fosse junto também, que falta para Foz do Iguaçu. É um teatro municipal. Cascavel inaugurou há pouco tempo lá. O seu teatro. Eu acho que isso falta. Nós devíamos ter um espaço. Olha, o museu e o teatro. Né? Isso, para que pudéssemos preservar, cultivar, dar espaço, né? Nós temos alguma coisa assim que é muito simples, que é o Teatro Barracão, lá no Jardim São Paulo, que já é útil para alguma coisa, mas deixa eu desejar para que a gente possa ter maiores peças de teatro e música. Bem no centro bem da cidade. Bem no centro da cidade, né? Evidentemente que o local exato, preciso, assim, escolher... Tem vários aqui, mas que seja alguma coisa no centro, né? Que seja perto de terminais de ônibus, que daí a população possa afluir e visitar esses centros. E vai ser, claro, o dia que tiver esse museu de Foz do Iguaçu, mais um ponto de atrativo turístico para a nossa comunidade. E a gente fala centro, Paulo, porque só sobrou o centrinho nosso ali, que é o histórico, onde está a Matriz São João Batista, onde está a Fundação Cultural, a Prefeitura, né? É, eu falo Provobar, é Secretaria de qualquer coisa. Aliás, quando se falou de necessidade de Foz do Iguaçu, de viaduto, tem uma coisa que me parece óbvia e poucas pessoas veem, ou se veem, não veem. Foz do Iguaçu, vocês já não perceberam que precisa de uma prefeitura municipal com o nome de prefeitura municipal? A nossa... prefeitura, que a gente conhece como prefeitura, ali no centro, é acanhada, muito pequena, né? acanhada, não tem espaço. Pra... Ali, quem sabe, poderia ser o Museu de Foz do Iguaçu. Que é lindo. E se nós construísse um palácio do governo municipal e que reunisse no mesmo local todas as atividades da prefeitura. Centro cívico. Centro cívico. Você precisa de algum documento na prefeitura, você tem que ir ali no edifício Cristal, ali na... Classique, na Rebouça. Tá. Se é alguma coisa da Secretaria da Saúde, você tem que vir aqui no fim da... No antigo São Vicente de Paula. E olha... Tá passeando. Tá bem precária aquelas instalações ali do edifício Classique, do municipal, para ser, né, uma sede municipal com fluxo e tal. Uhum. Quem sabe... Uma hora se construa uma prefeitura, um prédio com nome digno palácio municipal aqui da nossa cidade e ceda ali, então, a nossa antiga, a nossa atual prefeitura, que é muito linda, né? Pelo muito museu. Muito lindo. Perfeito. E o Altino, quer arriscar também um palpite, Altino? Foi dito bastante coisas, né? Eu acho que nós temos que concordar que Foz do Iguaçu aparentemente dá a impressão de que se deixa para Itaipu e para o Parque Nacional resolver tratar todos os desses problemas. Assuntos. Tá errado. Afinal de contas, tem um museu do Parque Nacional, tem um museu de Itaipu, mas isso são das pontuais. Tá? Nós não podemos, o Paulo falou, quem não tem história tende a cometer os mesmos erros. Por quê? Porque ele não sabe o que deu certo e o que deu errado. Quem não tem a sua história preservada como cidade, as gerações não conseguem amar aquilo que eles não veem. Tá? Uhum. Então, tá na hora. A gente, Foz do Iguaçu, tem aquele no nosso centrinho que você falou, né? Eu me lembro quando a delegacia de polícia era aí na praça para baixo da onde funcionou Câmara. Que até hoje vezes. Não entendo, né, Altino, por que mandou derrubar aquilo. Podia ser um museu. Poderia ter sido aproveitado. É só uma questão. A impressão que dá é que você elimina para não ter que dar manutenção. É hora do município assumir a sua parte e eu volto a dizer, a população tem que reclamar os seus direitos para que a gente tenha... preciso visitar alguma coisa. Qual é a história de Foz do Iguaçu? O programa de vocês começa a contar. Uhum. E eu acho que o ponto de partida tem que ser aqui. Pode ser um fórum de debate e um fórum onde você vai reclamar o seu direito. Por exemplo, eu vou mais, eu volto ao sistema viário só para fazer um parênteses. Hoje, Foz do Iguaçu é a segunda cidade do Brasil que mais recebe turistas estrangeiros. Tá. Nos outros países, o pessoal tem o hábito de usar ônibus. E você está num hotel em Foz do Iguaçu, a pessoa te pergunta, como é que eu faço para ir a tal lugar? Chame um táxi. Mas vem cá. Não vá para o ponto de ônibus, que é um problema. Você não tem mobilidade. Não sei se isso é uma questão das empresas de transportes que buscam dificultar, se é os taxistas ou as empresas de turismo mesmo, porque, vamos supor, Barcelona, o que eles criaram? Aquele ônibus que passa nos pontos turísticos nos minutos, não é 10:10, é 10:08, é 10:14, e naquele momento o ônibus chega, tá? Então, precisamos resolver esse problema, mas acima de tudo, voltando logicamente para que o turista possa se mobilizar. E não adianta você colocar um museu ou um teatro, não sei aonde, lá num bairro, muito bonito, mas nós precisamos trazer isso para o centro. Acessibilidade. Eu sou da opinião que a coisa... E nós temos vários locais aí, próximo ao Banco do Brasil, onde era a Receita Federal, aquele prédio fantástico, bonito, onde está... O Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho hoje, né? Uhum. Gente, o prédio, ele por si só, né? Ele leva, parece, pô, mas um museu aqui, que legal. E toda a cidade que se diz, Paulo falou, Toledo tem um teatro fantástico. Não querendo, Toledo tem 100 mil habitantes, tá? Qualquer cidadezinha pequena tem o seu teatro, tem o seu... E eu acho que uma outra coisa, para desenvolver a cultura, teatro é uma coisa necessária para Foz do Iguaçu, para que a juventude comece a amar a arte. E a arte forma cidadão. Isso. E o cidadão com uma coisa voltada mais pro íntimo, não apenas vivendo, sei lá, balelas, né? Isso não dá. Eu realmente penso assim. Que bom, né? Que nossa, beleza que ouvir bom. Essas pessoas, essas ideias, né? Importantes para a nossa cidade. Não estamos sozinhos, graças a Deus. E a gente vai aproveitar para eles para sortearem os meninos aqui. Com certeza. Ó. Menino Paulo, menino Altino. Tem bastante participação no programa aí. Ó. Agora vocês podem ver nas mãos da Samela, ó, várias páginas aí de ouvintes aí do nosso programa. E aí, enquanto isso, Pegoraro, a gente vai ouvir um Elvis Presley, pode ser? Maravilhoso. It's now or never. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again this way. my love won't wait. It's now or never. My love won't wait. It's now or never. My love won't wait. It's now or never. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Saber da piscina, da margarina, da Carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim, baby, baby. Eu sei que é assim. Tomar um sorvete na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto, ver aquela canção do Roberto. Baby, baby, há quanto tempo, baby, baby. Aprender inglês, precisa aprender o que eu sei e o que eu não sei mais, e o que eu não sei mais. Não sei, comigo vai tudo azul, contigo vai tudo em paz. Vivemos na melhor cidade da América do Sul. Na América do Sul, você precisa, você precisa, você precisa. Não sei, leia na minha camisa. Baby, Oba, oba, oba, voltamos para aquela parte gostosinha que é o sorteio, né? A gente vai dar o nome dos sorteados de hoje, parabéns a todos, né? E não esqueçam do registro, hein, gente? Com o brinde, você registra, se você vai para as mídias, né, sociais, você coloca lá H&M, Histórias e Memórias, e a gente está agradecendo. Então, os nossos convidados, o Altino e o Paulo, já sortearam a todos vocês. Vamos lá, vamos começar pelo terço, Pegoraro. Quem terço. Ganhou o terço? Mariana Silva. Mariana Silva, um terço maravilhoso aí da Thea Bijuteria, né? Então a Mariana Silva entra em contato aqui a partir de amanhã, né? Feriadão, terça, né? Na segunda-feira, terça-feira, né? Uhum. Entra em contato aqui na Rádio Transamérica com a Luciana, através do telefone 3028-2828, para retirar aqui o seu lindo terço da Teia Bijuteria. Vamos lá para o Yakisoba, o bar do Japa. Vamos ver. Jefferson Pereira. Jefferson Pereira, hein? Garantiu lá o seu jantar no bar do Japa, né? Que certamente também não vai estar funcionando na segunda, né? Provavelmente de terça-feira a sábado, né? Uhum. Sempre no período da tarde. Então... Yakisoba é leve, não tem problema. É leve. Entra em contato também aqui, né? Com a Rádio Transamérica, com a Luciana. Beleza, vamos ver agora quem ganhou. Maravilhas do Mundo, Pegoraro, foi Alejandro Centeno. Olha, Alejandro. Então, Alejandro ganhou Maravilhas do Mundo. Ele pode levar dois acompanhantes, né? Ele entra em contato aqui também a partir de terça-feira com a Luciana, que agenda a sua visita, né? E ele tem 15 dias aí para fazer o passeio ali no Museu de Cera, no Maravilhas do Mundo. Beleza. Vale dos Dinossauros, Karine Barbosa. Karine Barbosa também, da mesma forma, entra em contato a partir de terça-feira aqui no programa, né, com a Luciana. E ela tem 15 dias para fazer esse passeio e faz o agendamento aqui. A gente está pedindo, viu, Rita, é bom as pessoas saberem, os ouvintes, a gente está pedindo o nome da pessoa e o RG, tá? Isso. Um documento de identidade, o número, né, do documento, para deixar agendado lá, para não ter problema nenhum lá, tanto bacana, no atrativo quanto para a retirada dos brindes. Bacana. Agora o Museu de Cera, Ademir Júnior. O Ademir Júnior também, então, ele pode se dirigir aqui para a Rádio Transamérica, né, a partir de terça-feira, agendar o seu passeio. Ele tem direito a levar dois acompanhantes lá. Um abraço para o Luizão, lá do nosso Museu de Cera, um grande atrativo de Foz do Iguaçu. Verdade. Agora, o Bolo Doce, desculpe se eu errar aqui o sobrenome, que sobrenome é complicado, né? Franciele Schwendler. Olha só, Franciele faturando o bolo aí da Bolo Doce Brasil, né? Uhum. Então, a partir de terça-feira também, ela entra em contato aqui com a Luciana e depois vai retirar o bolo lá na Bolo Doce Brasil e tira uma fotografia. Tira uma Pelo foto. Menos a gente quer ver a foto, né? É, já que não vai convidar para comer, já que não vai comer o bolo. Então, beleza. Agora, a gravata do Sadi Magazan ficou com Everson Messias. Parabéns! Everson ganhou, então, a gravata lá do Sadi. Maravilha. Entre em contato também aqui com a Rádio Transamérica a partir de terça-feira para a retirada do seu brinde lá no Sadi. E lá no Sadi já faz um registro, né? Você consegue caçar o Sadi o Sadi Carvalho numa foto para a gente lá. O Sadi lá. E o Sadizinho, né? O Sadi, o Sadizinho e o Marcelo que está lá. E o Marcelo também. O Marcelo, um abração para eles. Beleza, acho que agora acabou. Participação grande, né, dos nossos muito, ouvintes. Muito boa para ser um feriado, por né? Por ser um feriado. É, exatamente. E eu queria deixar aqui a palavra aqui em aberto aqui para o Paulo, para as despedidas finais do nosso programa, para o Paulo e para o Altino. Vocês viram que o nosso programa são 2 horas, né? A gente pensa, nossa, vai demorar para passar, mas realmente passa bem rapidinho, né, Paulo? É verdade, é muito prazeroso ter estado com vocês aqui. Jorge, Rito, obrigado pela oportunidade que deu de abrir as portas da Transamérica para que a gente pudesse trazer um pouco da nossa mensagem, do nosso trabalho de voluntário aqui em Foz do Iguaçu, através do Rotary Clube. Bacana. O Rotary depende muito desse apoio que recebe da imprensa, porque nossas ações são voltadas para a comunidade. E, da mesma forma, também precisamos sempre de apoio da comunidade para nossos eventos que são realizados, procurando obter recursos financeiros para financiar os nossos projetos. Todos os clubes têm, em algum momento, um evento, é um jantar beneficente, é a Expo Flor, toda essa atividade envolve trabalhos voluntários e, nesse sentido, todo o espaço, toda a colaboração que a gente obtém dos amigos, da imprensa, divulgando a nossa atividade, é muito importante. O Rotary agora completa 67 anos presente em Foz do Iguaçu, pelo trabalho daqueles companheiros que foram pioneiros e trouxeram essa instituição para cá. Isso se multiplicou, pegou força, se transformou em 9 clubes, mais outros envolvimentos. Portanto, todo esse grupo de homens e mulheres estão comprometidos com essa causa que é de vocês, que é de nossa, que é de valorizar a história da nossa comunidade. E, nesse sentido, tudo que for possível. Nós colocamos, então, a nossa organização, o Rotary, à disposição de vocês para ajudarem. Obrigado, um abraço para os ouvintes, para aquelas pessoas e os amigos, em especial os companheiros que se prontificaram a estiver nos acompanhando aqui na rádio. Um abraço para o meu companheiro Altino também, que está aqui. E para você, Jorge, Rita, mais uma vez, muito obrigado por nos permitir estar aqui com vocês. Muito obrigado a você, Paulo, por ter acompanhado a gente aqui nesse programa ao vivo na Transamérica. Altino? Jorge, eu quero agradecer o convite que você nos fez. Quero agradecer a Rita pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Acho que uma coisa fantástica, resgatar a história. Eu conclamo aqueles que têm, que amam o Foz do Iguaçu, para trabalharmos em conjunto no resgate dessa história, mas não só resgatar, fazer com que ela se torne eterna para aqueles que vêm depois. Então, portanto, pessoal, vamos reclamar os nossos direitos, vamos buscar os nossos direitos, mas precisamos nos mobilizar. Parabéns à Transamérica e um bom dia a todos aqueles que estiveram conosco durante esse momento. E eu tenho a certeza de que com um trabalho que começa, tudo começa pequeno. Ele pode se tornar muito grande, contanto que haja a boa vontade. E eu percebo que esse particular não vos falta. Então, eu quero ser parceiro de vocês nesse trabalho. Eu tenho certeza que o Rotary vai participar. Nós temos muitas ações no Rotary que envolvem muito mais pessoas, outras instituições. Eu quero só citar bem rapidinho aqui a Comunidade Sagrada Família, que trata com dependência química. Se vocês tiverem alguém da família ou amigos com problema, por favor, procure a Sagrada Família. Ela pode ajudar vocês nesse sentido. É uma situação muito complicada, mas eles vão fazer. E o Rotary também está colocado nesse trabalho. Então, portanto, gente, vamos trabalhar juntos, vamos fazer de uma Foz do Iguaçu eterna, não aquela que as pessoas passam por aqui e recordam apenas aqueles momentos que eles viveram. Obrigado a todos e um bom dia. É verdade. Eu agradeço também os nossos entrevistados. Toda pessoa tem uma história para contar, tem uma história para compartilhar, né, Rita Araújo? Todas. É uma todas. Boa semana a todos, um bom feriado, né? Bom feriado. A Semana da Pátria aí. E vamos comprar livros na Praça da E vamos do visitar lá o Cataraltos, né? Também. No Paraguaçu, veículos e também o salão ali, a Feira do Livro Feira de Foz do livro. Iguaçu. E o trem já está aí, pegou horário, nós vamos indo. Bom feriado, gente, até então, hein? Boa semana. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo.